homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, Padre Ed! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, Padinha Ezio. Cuidado. Informação séria. Notícia verdade. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora, o Jornal do Meio-Dia. Agora 12 horas, mais 22 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Cidade de Campos Sales, né? Como eu anunciei, a gente conversou com algumas autoridades. A gente começa aqui com a nossa entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Campos Sales, vereador Dr. Neto. Estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campos Sales, vereador Dr. Neto. Eu gostaria que o senhor falasse em poucas palavras, né, esse momento que Campos Sales está vivendo hoje com a chegada do raio. Bom dia, Dan, bom dia, Júnior, ouvintes dessa conceituada emissora. Primeiramente dizer que acredito que seja uma felicidade geral de toda a região e em especial do nosso município de Campos Sales com a instalação do BP Raio em nosso município. Com certeza é um equipamento da segurança pública que muito irá beneficiar todos aqueles que clamam por segurança em toda a região. Enaltecer aqui, amigo Dão, também que foi uma luta dos poderes legislativos quando da realização do Fórum Regional de Segurança Pública aqui nessa cidade, no ano passado, dos poderes legislativos de Campos Sales, na pessoa do presidente Jânio Costa, o presidente do Poder Legislativo do Araripe, Zé Gordinho, e do presidente da Câmara Municipal de Salitre, o Carlinho da Bolandeira, a luta árdua em prol da instalação desse equipamento aqui no nosso município. Então foi uma decisão unânime quando a realização desse fórum e uma promessa do ex-governador Camilo Santana que se concretiza no dia de hoje. Então acredito que todos nós estamos de parabéns, em especial a população do nosso município. A gente recebeu a visita do governador e também do deputado Fernando Santana. O vereador tem alguma solicitação para fazer? Bom, Dan, solicitação são várias. Eu acho que o nosso prefeito João já pediu um pouco quando do seu discurso, mas hoje, pessoalmente, entreguei a assessora do governador, falei com ele rapidamente, me encaminhou para a assessora dele. É um pedido de asfalto, pavimentação asfáltica do distrito do Barão de Aquiraz até o distrito de Quixariú, numa distância de aproximadamente 11 quilômetros. E que com certeza ele disse que lutará e venderá todos os esforços possíveis para a concretização dessa solicitação nossa, que é também solicitação de outros colegas vereadores, cujos indicativos foram aprovados em sessões recentes do nosso Poder Legislativo. Então tá aí, né? Solicitação feita, né? Satisfeito com a chegada do raio, a gente pode ver nas imagens de teste, as câmeras realmente vão ter um ângulo de 360 graus de Campos Sales, né? Câmara de monitoramento também é essencial para a complementação da segurança e aquilo que o governador falou. Eu acho que todos que não... Pois é, o doutor Neto continua, né? Continua com a gente aqui. E não almejam bem, tem que pensar duas vezes em realizar o mal, porque estão sendo monitorados e com certeza a polícia não terá dificuldade na localização, porque toda a sede do nosso município está sendo monitorada. O prefeito falou durante seu discurso e o governador reforçou que o Hospital Municipal vai deixar de ser sonho para se tornar uma realidade, né? Sem dúvida, é um pleito que já vem de há muito tempo, é uma luta árdua também do João, no sentido de angariar recursos para a concretização desse sonho também da nossa população. Já existem emendas parlamentares do deputado José Ayrton, e hoje, com a afirmação concreta do nosso governador, que não faltará recursos para a efetiva conclusão do Hospital Municipal, acredito que, com certeza, até o final do ano, esse sonho será realizado. Obrigado, doutor Neto, e eu lhe espero próximo dia lá no Jornal do Meu Dia para a gente conversar sobre o Legislativo de Campos Salles. Vamos sim, eu firmei parceria com a rádio e com certeza a partir da próxima sexta-feira, após o feriado da Semana Santa, estaremos lá para mostrar para a nossa população o trabalho realizado pelo Poder Legislativo de Campos Salles. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Assim conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Campos Salles, né, o vereador doutor Neto, né? Ele que atendeu aí a nossa equipe de reportagem, trazendo essas informações importantíssimas, né, aqui para o nosso município, né? 12 horas mais 27 minutos, eu estou aqui preocupado é com o almoço do Júnior Moreno, viu? Que hora vai ser o almoço do Júnior Moreno hoje, né? Mas é assim mesmo, faz parte, né? 12 horas mais 27 minutos, está chegando aqui mais uma entrevista, essa que está vindo em formato de documento, Júnior. Quem é? Acabei de baixar. Comandante do Raio, né? Então, Tenente Saraiva, comandante do Raio, né? Também falou aqui com a reportagem da Rádio Cidade, vamos já já ouvir, né, que a gente fez matéria para o rádio e também para o YouTube, né? A gente vai disponibilizar essas matérias todas no canal do YouTube da Rádio Cidade de Campos Salles. Então você que acompanha a gente, né, já pode também passar a seguir o nosso canal lá no YouTube. Do Coronel Luciano, já tá ok? É só 2,50? 2,50. Então vamos aqui ouvir, né, o comandante regional do Raio, o Tenente Coronel Luciano. O Tenente Coronel Luciano, ele que anteriormente já foi comandante aqui dessa companhia, voltando hoje a Campos Salles, e a estrutura totalmente diferente, comandante. Muito bem lembrado, nós passamos aqui um período rápido, um período difícil, porque foi justamente na época da pandemia. Acredito que a população nem conhece a minha pessoa, eu que, por onde eu passei, tenho esse trabalho bem próximo à população, mas somos chamados por outra missão. Na época, saímos aqui para voltar, né, a comandar o Batalhão do Raio em toda a região aqui do Cariri, onde estamos até hoje, mas como eu passei por essa cidade, tenho uma satisfação muito grande de retornar, tenho também um sentimento a toda a população, a própria cidade de Campos Salles. A pessoa que está assumindo aqui, o Tenente Saraiva, é da minha total confiança, é um homem abnegado, uma pessoa que tem uma vasta experiência, não só no Raio, mas também na parte de inteligência policial, que eu tenho certeza que vai fazer esse trabalho de proximidade com as instituições, com a população, buscando trazer a paz e a tranquilidade à cidade. O Raio é uma equipe de suplementação operacional, é um desejo antigo da cidade de Campos Salles, e graças a Deus, com essa parceria, governo do estado e governo municipal, hoje, a partir de hoje, será uma realidade presente 24 horas desse município. Luciano, a gente vê, né, que o Raio chegou primeiro nas cidades grandes, né, do Cariri, lá no Crajubá, e Campos Salles aqui no Cariri Oeste, né, nessa região de divisa com os estados do Piauí e Pernambuco, a partir de hoje ganhando aí um reforço importantíssimo na segurança, sem contar também no sistema de monitoramento que está sendo implantado no município, né? Com certeza, a tecnologia, né, o Raio também, eu acredito que a cidade de Campos Salles já era para ter sido contemplado há tempos por essa célula de segurança pública como o Raio, mas tudo ao tempo de Deus. Quero dizer à população que confie no trabalho do Raio, em breve será divulgado um telefone onde vai ter o disso-denúncia, onde você poderá denunciar para as equipes do Raio e o sigilo será garantido. É como eu disse, o Raio é uma célula de suplementação operacional para a cidade, onde vem somar ao policiamento já existente, tem toda a sua doutrina e utiliza da motocicleta com as facilidades que ela tem para abordagem, para resposta rápida das ocorrências. Onde o raio passa, a população é parceira. E onde o raio passa, o raio fica. Muito obrigado a todos. Agradecer essa manhã festiva aqui na cidade de Campos Sales, que é um marco histórico, a implementação do raio, que, volto a repetir, é a unidade a qual eu participei do processo primordial em Fortaleza, uma unidade a qual eu amo. Tá aí, né? O tenente-coronel Luciano conversando com a gente, trazendo aí, né, essa palavra para a população do Campos Sales. Ele que foi comandante aqui na época da pandemia, 2019, em momento difícil, não pôde desenvolver o trabalho que ele tinha projetado, né? Mas voltando hoje aí, esse momento que o município de Campos Sales e a região do Cariri Oeste está recebendo o raio e o sistema de monitoramento por câmeras, né? Vamos seguir aqui com as entrevistas, né, feitas aqui pela equipe da Rádio Cidade de Campos Sales. Nós conversamos com o prefeito municipal lá do município de Potengi, o Edson Viriato, né, que tirou um tempinho para atender a reportagem da Rádio Cidade de Campos Sales, falando um pouquinho do momento do raio e também lá dos assuntos lá do município de Potengi. Vamos ouvir o Edson Viriato. Nós estamos aqui com o prefeito municipal de Potengi, Edson Viriato, que veio aqui prestigiar esse momento do raio aqui no nosso Cariri Oeste. Viriato, é mais segurança chegando para a nossa região. Sim, sem dúvida, né? É muito importante essa iniciativa do governo do estado em instalar uma base aqui em Campos Sales, porque aí, né, Campos Sales é uma região de divisa, né? Tanto Ceará, Piauí, Pernambuco, né? E essa base vai nos trazer mais conforto, segurança, e pode ter certeza que a população, não só de Campos Sales, como a região do Cariri, né, em peso, vai ter essa tranquilidade a mais, vai ter essa zona de conforto, né? Sendo que nós somos uma região que infelizmente também há um índice de violência grandioso, né? E eu acredito que a implantação do raio, ela traz, né, essa segurança para toda a localidade do Cariri. E o município de Potengi, fala para a gente como é que está lá, está andando os projetos, você já teve com o governador Elmano, já esteve em Brasília, o que é que está para chegar no Potengi? Sim, já tive com o governo do estado, né, desde o início da nossa gestão com o Camilo e agora com o nosso governador Elmano. Já estive em Brasília fazendo articulação com alguns deputados, neste caso com o deputado José Guimarães, para que a gente possa captar mais recursos ainda para o desenvolvimento do nosso Potengi. Não, nós temos hoje uma gestão que de fato faz história, por ser a única gestão nos 65 anos de emancipação política que criou política pública e que está fazendo com que o dinheiro do povo possa voltar para o povo através dessas ações constituídas em lei, que é políticas públicas, com o programa de aração de terra, o programa colheita garantida. Nós temos o programa Mais Saúde, onde nós temos a nossa própria fila do SUS, custeando com recurso próprio. Portanto, são políticas públicas inetas, são políticas públicas que de fato beneficiam a pobreza, a classe trabalhadora, que de fato precisa do poder público municipal. Edson, eu espero você outro dia na rádio para a gente conversar bem uma hora falando lá dos assuntos do município de Potengi, né? Eu sei que o dia hoje foi um dia festivo, você veio prestigiar aqui. Levo o nosso abraço a todo o pessoal de Potengi e a partir da próxima semana a Rádio Cidade já estará chegando por lá, agora em FM, viu? Sim, quero aqui parabenizar, né, toda a direção da rádio, toda a equipe, né, os locutores, todo o pessoal que faz a Rádio Cidade, né, com esse grande feito que é transformar de AM para FM, que vai chegar muito mais, mais longe, né, vai chegar muito mais famílias. Uma rádio que tem promovido muito desenvolvimento social, levado muita informação, né, isso é extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Eu digo isso porque eu também sou da comunicação e vejo a importância da rádio, né, para o desenvolvimento dos municípios. Portanto, é só parabenizar a toda a equipe e passar para quem está nos ouvindo hoje. São 2 anos de administração, já enfrentamos muitas dificuldades, como do ICPI, secretário assassinado, né, e renegociamos 22 milhões de dívida e somos a gestão que em 2 anos compramos 11 veículos para dar suporte à nossa população e criamos 5 políticas públicas. Portanto, eu costumo dizer que em 2 anos nós fizemos aquilo que não fizeram em 65 anos de emancipação pública. Eu digo isso porque sou prova viva de estar em um município que peguei sucateado com 22 milhões de dívida e aos poucos a gente está reerguendo o Potengi. Não seria fácil, naturalmente, não está sendo fácil, mas com dificuldades e com pé no chão e com fé em Deus, a gente vai conseguir sim trilhar um rumo positivo e fazer com que o Potengi, de fato, possa seguir no desenvolvimento da nossa região. Tá aí, né? Conversamos com o prefeito municipal de Potengi, Edson Viriato, né? E nós também, né, conversamos com ele que é o comandante do raio aqui no município de Campos Sales. Nós estamos aqui, né, hoje, nesse dia festivo no município de Campos Sales, recebendo o batalhão aqui, o raio, né, que está chegando para dar aquele reforço na segurança aqui de Campos Sales e dos municípios vizinhos. Estamos, né, prazer de conversar logo com o comandante, que vai comandar aqui o batalhão do raio em Campos Sales, o primeiro tenente Saraiva. Tenente, primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa querida Campos Sales. Obrigado. E a gente está aqui realmente chegando na cidade de Campos Sales de forma muito motivada, né? O raio chega como um suplementar ao policiamento local, já existe, policiamento ostensivo geral, e apresentando uma modalidade específica de policiamento, que é o policiamento de motocicletas. A gente vê que Campos Sales, né, está hoje com uma grande festa, daqui a pouquinho o governador vai estar chegando para esse momento, né, um momento importantíssimo para a segurança aqui do Cariri Oeste, que a gente está a 10 quilômetros do Piauí, a pouco mais de 40 do Pernambuco, uma área de fronteiras, né, que o raio vai ter, a partir de agora, né, uma área nova para fazer esse trabalho. E primeiramente a gente gostaria que o senhor se apresentasse para a população de Campos Sales. Eu sou o tenente Saraiva, já sou da região do Cariri, próximo, e agora estarei vindo morar em definitiva aqui na cidade de Campos Sales para poder acompanhar o policiamento mais de perto, né? Então a gente está chegando aqui, como já disse, muito motivado para poder estar desempenhando um papel eficiente junto ao policiamento que já existe na cidade e tentar dar uma boa resposta de modo que a população de Campos Sales possa se sentir cada vez mais confortável. Em breve será divulgado aí um telefone, um WhatsApp, para que a população possa ter contato direto com o batalhão. Exatamente. No decorrer da semana, a gente vai estar divulgando um contato, né, via rádio, via outros meios de comunicação, para que a população possa realmente ter condições de estar entrando em contato com a gente e estar nos auxiliando com informações que possa fazer a gente chegar nos locais em que realmente está necessitando de nossa presença. A princípio, além de Campos Sales, outro município vai receber as rondas do raio? Sim. Prioritariamente vamos atuar na cidade de Campos Sales, mas a depender da demanda, né, e a necessidade, a gente vai estar atuando também nas cidades circunvizinhas. Tenente, a gente agradece, né, a sua disponibilidade e em breve, né, o senhor poderá ir também lá nos estúdios para a gente conversar, dar mais detalhes e divulgar, né, os contatos para que as pessoas, a sociedade, possam ficar mais próximo do raio, né, um sonho de Campos Sales que hoje está tornando realidade. Eu agradeço. Eu informo que as portas aqui do raio, como do PLG e do quartel como um todo, também estão de portas abertas para a população, para quem se achar à vontade para seguir aqui, pode ficar à vontade que a gente está aqui para recebê-los. Tá aí, né? Conversamos com o tenente Saraiva, comandante do batalhão do raio aqui para o município de Campos Sales. 12 horas mais 39 minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já, né, para ouvir aqui as... Não foi possível a gente entrevistar o prefeito João Luiz, né, na correria, né, vai ficar pronto, mas vamos pegar o pronunciamento do prefeito João Luiz e também do governador Elmano de Freitas. É rapidinho, vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Formação séria, Jornal do Meio-Dia. Autopeças e retífica Dragão. Aqui você, cliente, encontra sempre as maiores promoções. Pneu aro 13 de R$390 por R$350. Bateria Pioneiro 60 amperes de R$430 por R$350. Capacete Samarino de R$190 por R$165. Amortecedor Cofap da Bros de R$550 por R$470. Amortecedor da CG 150 de R$230 por R$180. Pneu traseiro Technic da Bros de R$290 por R$250. Escapamento V3 de R$210 por apenas R$150. Essas são algumas das muitas promoções da Autopeças e Retífica Dragão, que além de oferecer produtos a preços de fábrica, tem os melhores e mais gabaritados profissionais na realização dos seus serviços. Fique ligado, pois na Autopeças e Retífica Dragão é assim, tem promoção todo dia. V3

A Prefeitura Municipal de Campos Sales, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Sales, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Sales. Virou notícia, você tem que saber. Jornal do Meio-Dia. Agora em Campos Sales, 12 horas mais 47 minutos aqui no Jornal do Meio Dia da Rádio Cidade de Campos Sales, né? Hoje a gente participou da cobertura aqui do evento da chegada do raio ao município de Campos Sales, né? A implantação do raio e do vídeo monitoramento em Campos Sales, grande evento com a presença do governador Eumano de Freitas e toda a cúpula da segurança pública do estado do Ceará. Já vamos ouvir, né, aqui as palavras do governador Eumano de Freitas, também do prefeito João Luiz, né, o prefeito João Luiz, que está aí, né, colhendo os frutos dessa luta, né, dessa luta incansável para que a segurança, não só de Campos Sales, mas do município vizinhos, né, chegando esse reforço do raio, né, nós já temos o batalhão de divisa, agora chegou o raio. A tendência é que cada vez mais a nossa região fique aí mais segura, né? Eu até já recebi aqui da assessoria do governo, né, trechos da entrevista coletiva, mas eu queria pegar aqui, né, em primeira mão, o discurso do prefeito João Luiz, como também do governador Eumano de Freitas. No seu discurso, o prefeito João Luiz, né, pediu ao governador para verbas para conseguir concluir o Hospital Municipal de Campos Sales, né? Um sonho antigo da população, uma obra que já se arrasta aí há muito tempo, né? E que falta muito a ser feito ainda, mas que com emendas parlamentares que está chegando aí do deputado Zé Ayrton Cirilo, né, outro parceiro da administração, as obras foram retomadas agora, estão aí andando a passos largos. Também, ele cobrou aí o início das obras do DETRAN regional aqui de Campos Sales, que vai atender todos os municípios do Cariri Oeste, e também, né, do campus da URCA, um sonho antigo do povo de Campos Sales e região, é esse campo da URCA aqui para o nosso município, né? Delegacia Regional de Polícia Civil também foi assunto no discurso aí do prefeito João Luiz, né? Também teve um discurso muito bom o deputado Fernando Santana, né? Deputado Fernando Santana, ele que foi um deputado mais bem votado aqui na eleição passada aqui no município de Campos Sales, também estava presente o evento, o deputado Marcos Sobreira, né? O deputado Marcos Sobreira, ele que é votado em Salitre, votado em Araripe, teve votação também aqui em Campos Sales, estava aí junto aos prefeitos, né? Prefeitos de toda a região do Cariri Oeste estavam presentes nessa luta que foi encabeçada, diga-se de passagem, teve o sonho do vereador Silvio Pinto, né? Aí juntou ao presidente da Câmara Municipal de Salitre, vereador Carlinhos da Bolandeira, na época presidente da Câmara Municipal de Campos Salles, vereador Genilton Costa, presidente da Câmara Municipal de Araripe, vereador Zé Gordinho, aí Câmara de Antonina, de Popengi, né, de Assaré, Altaneira, foi um levado aí do Legislativo para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Aí veio, né, o Fórum da Segurança Pública em Campos Salles, lá em 2021, e está chegando aí os primeiros frutos dessa luta. É uma luta que começou lá atrás, né, e hoje a gente já vê, né, chegar os primeiros frutos. Vamos ouvir o prefeito municipal de Campos Salles, João Luiz. Eu queria cumprimentar aqui o governador de Freitas. Obrigado pela presença, governador. Cumprimentar aqui meu esposo, doutor Valone, em nome da saúde a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar aqui o meu vice-prefeito, coronel Lerma. Em nome dele, saudar todas as autoridades militares aqui presentes. Saudar o meu deputado, o novo deputado estadual Fernando Santana. Obrigado por ter a presença. Enfim, saudar todas as autoridades, vereadores aqui presentes. Os meus colegas prefeitos aqui da região, Cícero de Deus Araripe, Dó do Salitre, Libório de Assaré, Antônio Freitas Antonina e Edson de Potengi. Obrigado pela presença. Saudar a todos da imprensa. Dizer, governador, para que nos faz uma satisfação imensa estar recebendo o senhor. O senhor esteve aqui o ano passado, em setembro, e presenciou talvez a maior carreata, a maior manifestação política de todos os tempos da sua campanha para governador. E o que a gente quer é isso, o povo de Campos Salles quer isso. Ele deu 80% da votação aqui em Campos Salles para governador. O que a gente quer é isso. É prefeitorias, são ações, são obras, e esse aqui é mais uma ação que o governo do estado está entregando. Isso é um sonho para a população. Campos Salles é um município que faz divisa com dois estados, e a chegada do raio aqui vai dar muito mais segurança, não só para Campos Salles, mas para toda a região. Então, muito obrigado, governador, e espero que o senhor venha aqui outras vezes para dar mais ordem de serviço. O que a gente sonha aqui, governador, que o senhor possa vir brevemente dar ordem de serviço aqui do Campos da Urca. É um sonho aqui da comunidade. E o senhor também possa agilizar aqui o processo de andamento da construção da sede regional do DETRAN aqui no município de Campos Salles. Que o senhor possa me ajudar, não só a mim, mas a população mais pobre, a terminar o Hospital Municipal de Campos Salles. E dizer a todos vocês, após esse evento, o governador se comprometeu, a gente vai fazer uma visita ao hospital, e eu tenho certeza que esse hospital vai sair, porque é o que a gente quer, é o que a população quer. Enfim, e posso também avaliar, governador, a possibilidade aqui da Delegacia de Polícia Civil aqui no município de Campos Salles possa ser transformada em Delegacia de Polícia Regional, justamente para evitar o deslocamento dos policiais que estão fazendo o flagrante. Enfim, são essas ações, são esses pedidos que eu tenho que fazer, e no mais agradecer de coração pela presença, pela humildade, pela parceria, e dizer que Campos Salles fez sim a escolha certa, colocando o senhor à frente do governo do estado do Ceará. Então, muito obrigado, mano, conto com a gente. Aí, né, ouvimos as palavras do prefeito João Luiz Lima Santos, né, ele que recebeu o governador nessa festa, né. Vamos ouvir aqui um pouquinho o deputado Marcos Sobreira. Esse grande amigo, parceiro, vice-presidente da Assembleia, tem muito serviço para prestar ao Cariri, deputado Fernando Santana. Saudar o prefeito João Luiz, em nome dele, todos os demais secretários. Saudar nosso governador, Eumano de Freitas, e parabenizar, Eumano, por hoje entregar a segurança pública e com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, com viaturas novas, modernas, que vão ajudar a Campos Salles e a todo o Cariri Oeste. Parabéns, governador Eumano. Saudar aqui, em nome dos que fazem a segurança pública do nosso estado, secretário, doutor Samuel, comandante-geral da polícia, coronel Clênio, o delegado-geral de Polícia Civil, doutor Márcio Gutierrez, e o coronel Alex, em nome deles, saudar todas as forças de segurança do nosso estado. Saudar cada vereador aqui presente nos municípios, em nome do vereador Ari Feitosa, que está aqui nos acompanhando, e agradecer a parceria, e todos os prefeitos. Permitam-me saudar todos os prefeitos que estão aqui, em nome de dois grandes amigos, Anjo, dois grandes amigos que estão comigo há quase 20 anos na vida pública e que eu tenho uma gratidão imensa. Meu querido amigo, o prefeito de Araripe, o prefeito Cícero de Deus, o nome dele, agradecer a parceria de cada cidadã araripense, e meu querido amigo, o prefeito Salim, Dodó Neoclides, e agradecer, Dodó, essa parceria com o Salim e com todo o time Salim. E no nome deles também agradecer ao povo de Campos Sales a oportunidade de estar deputado estadual. Devo isso também, fui bem votado aqui em Campos Sales e quero agradecer. Mas parabenizar, eu estive aqui há pouco mais de um ano no grande fórum de segurança pública promovido pela Assembleia Legislativa, com a liderança do presidente Evandro Leitão, com a liderança do deputado Fernando Santana, onde a gente pôde escutar as pessoas, todos os prefeitos da região irmanados, vereadores, lideranças políticas, e naquele momento as forças de segurança, naquele momento a principal reivindicação da população do Cariri, especial do Cariri Oeste, era a implantação do raio em Campos Sales, para que o raio pudesse trazer segurança não só ao Campos Sales, mas no momento de sufoco, socorrer o Salitre, o Potengi, o Araripe. E agora, pouco mais de um ano posterior, a gente volta aqui com a liderança do governador Elmano para entregar o serviço de policiamento ostensivo com a turma boa, dedicada, que vai sim garantir a segurança do Cariri Oeste. Como eu falei, esse benefício vai bem além do Campos Sales, vai atender a toda uma região que clama por segurança pública, que vai ter um reforço de peso agora, para que a gente possa cada vez mais reduzir os números, e essa é uma grande conquista do Cariri Oeste. Parabéns, governador Elmano, viva o Cariri Oeste! E vamos ouvir agora o coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará. Com a palavra, Clênio Nascimento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar o nosso governador, nosso líder maior, Brandão Mãe de Freitas. Quero saudar o nosso secretário de Segurança Pública, Samuel Alane. Saudar o nosso delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Thierry, senhores deputados, Fernando Santana, Marcos Sobreira, prefeito aqui de Campos Sales, os demais prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes, vereadores, demais parlamentares, policiais militares, policiais civis, demais servidores do Centro de Segurança Pública. Saudar o nosso coronel Claíque, que é o comandante do grande comando aqui do CBI Sul. Saudar todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Nós estamos diante de mais uma base do CB Raio, esse grande comando, formado hoje por mais de 2.900 homens. Nós estamos na 72 bases aqui no estado do Ceará. Um trabalho que começou há anos atrás pelo nosso governador Camilo Santana, o nosso governador Isolo e o nosso governador Mônica Freitas, agora dando seguimento fortemente com a segurança pública, mostrando realmente que é prioridade para o governo do nosso governador Camilo de Freitas a segurança pública a todo momento. A base Raio é uma realidade no sistema de segurança, é mais um equipamento que fornece a nós a segurança e a tranquilidade para a população cearense, neste caso aqui para a população de Campos Sales, juntamente com todo o policiamento que já existe da 4ª Companhia Independente. Então é mais uma forma que nós estamos presentes no terreno, é mais uma forma da Polícia Ofensiva, que é a Polícia Militar do Ceará, está presente juntamente com o trabalho integrado com todas as forças de segurança que compõem o nosso estado, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais integrantes e órgãos compostos pela segurança pública. Então estamos aqui para mostrar que nós estamos presentes, o Estado está presente, a polícia está presente para garantir o direito de vir da população de bem, do cidadão de bem, que compõe Campos Sales, que compõe o Estado do Ceará. Conte conosco, a nossa missão na Polícia Militar é servir. A nossa missão é servir. Um grande abraço e bom dia a todos. Deus, cara. Vamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar. Vamos ouvir agora o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Com a palavra, deputado Fernando Santana. Bom dia. Bom dia, meus irmãs e meus irmãos de Campos Sales. Bom dia. Que dia feliz para Campos Sales e para a região. É, não é? Pois me permitam, para que a gente recepcione ele com esse carinho, uma grande salva de palmas ao nosso governador Elmano de Freitas. Essa aqui, governador, é a acolhida do Cariri. Seja muito bem-vindo, governador, a quem eu faço a saudação e quero agradecer muito já por implantar o raio no dia de hoje aqui em Campos Sales, e pode escrever a história de Campos Sales Até hoje era uma e após o raio será outra, no sentido do cuidar das pessoas, desses bravos homens guerreiros, que eu peço uma salva de palmas a toda a Polícia Militar do Estado do Ceará, e em especial ao raio, que iniciará o seu trabalho aqui hoje em Campos Salles. Então, governador, muitíssimo obrigado por essa, talvez uma das obras mais simbólicas, uma entrega mais simbólica, seja esse raio aqui em Campos Salles. E daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses, nós vamos sentir a diferença a cada dia do que é o raio atuando aqui no município de Campos Salles. Eu quero saudar esse meu amigo, meu irmão, jovem prefeito, atuante. Pode escrever, sem demérito a ninguém, eu não quero fazer isso, muito pelo contrário. Mas João Luiz, pode escrever seu nome. Vai ser o maior prefeito da história de Campos Salles. Pela atuação, pelo compromisso, pela firmeza com a qual faz a gestão pública nesse município. Então, João Luiz, conte com o deputado Fernando Santana e, aliás, conte mais ainda com esse seu governador, amigo, parceiro, que é o governador Hermano do Freitas. Pode ter certeza, João Luiz, que nós vamos estar lá na Assembleia e ao lado do nosso governador trazendo melhorias para Campos Salles, que esse povo merece. E eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora. Quando Campos Salles cresce, ajuda toda a região a crescer, ajuda o Salito, o Araripe, o Potengi, a Antuninha. Portanto, nós não precisamos ter ciúme da cidade. Nós temos que estimular o crescimento de Campos Salles, porque quando Campos Salles cresce, a região do Cariri Oeste também cresce. Saudar a nossa primeira dama. Em nome dela, saudar todas as mulheres de Campos Salles, saudar o meu colega deputado Marcos Sobreira, querido amigo, e juntos representamos não só Campos Salles, mas a região, o nosso secretário de segurança, doutor Samuel, muito feliz em vê-lo lá, comandando a nossa segurança pública, eu que já o conheço, coronel Clênio, nosso comandante-geral, uma honra recebê-lo no Cariri hoje, e com essa entrega maravilhosa, nosso delegado-geral, seja bem-vindo ao nosso Cariri, coronel Alex, sabe da nossa deferência, em nome deles, todos que fazem a segurança pública. Mas eu queria aqui, em nome de três nomes, governador, saudar toda a Polícia Militar da região do Cariri. E eu faço em nome do coronel Santana, que está aqui, coronel Hélio Rodrigues e coronel Luciano, que também eu vi aqui. Esses três homens combativos aqui da região do Cariri, que nós conhecemos muito bem. Saudar o nosso vice-prefeito, esse pequenininho aqui, coronel Lerma, que ao lado do João Luiz tem a missão de fazer aqui um grande trabalho. Saudar todas as vereadoras e vereadores aqui de Campos Salles, a quem eu tenho muita gratidão, em nome do nosso presidente, o doutor Neto, cadê ele? Está aqui conosco. Em nome dele, saudar todos para que eu não possa me alongar, os prefeitos aqui, prefeito meu irmão, aqui de Antonina, Antônio Filho, prefeito Cicinho de Deus, que está ali de Araripe, o prefeito Libório de Assaré, prefeito Edson de Potengi. Cadê o prefeito Dodô? O prefeito Dodô está aqui também no município aqui de Salete. Saudar meus amigos, meus irmãos aqui da região, ex-prefeito e ex-deputado Agenor Ribeiro, ex-prefeito Rondinhos, que estão aqui. Em nome deles, saudar todas as lideranças aqui da região do Cariri Oeste. Mas o meu amigo de Pela, que está aqui, governador, e ele veio só para ver o senhor, governador, ele veio assim, ó, todo bonitão. O senhor é o nosso querido Titela aqui do Salito. É o único vereador vitalício que nós temos aqui no Brasil. Mas brincadeiras à parte, agradecer muito, governador, essa implantação do raio e fazer três registros para que eu não me alongue aqui na minha fala. O primeiro registro é que essa história, essa discussão, esse debate, esse pedido para que o raio pudesse vir aqui para Campos Salles, iniciou-se lá atrás com o prefeito recém-eleito, preocupado com o município de Campos Salles e com a região do Cariri Oeste, me cobrando dia a dia e eu dizendo para ele que existia um critério e que esse critério ainda o Campos Salles não atingia no número de habitantes. Nós fomos lá, o governador Camilo, e ele fez um pedido, como uma das prioridades do seu governo era a implantação do raio. E o governador Camilo olhou nos olhos dele e disse: vou buscar de todas as formas implantar o raio lá no município de Campos Salles. Então, começou lá atrás com esse querido prefeito. E aí eu lembro-me bem, na carreata aqui, governador Camilo e o nosso candidato, que hoje o governador Hermano, o João Luiz reafirmou esse pedido ao governador Hermano. O Hermano disse: olha, João Luiz, quando você foi eleito, a primeira coisa que vou fazer em Campos Salles, quando pisar no solo de Campos Salles, é entregar o raio à população de Campos Salles e ao Cariri Oeste. Ou seja, compromisso do governador Camilo e do governador Hermano, cumprido hoje aqui para o povo de Campos Salles e do Cariri Oeste. diário, governador. E para terminar, dois pedidos que já estão lá em tramitação no seu governo. Um é o DETRAN regional, que foi um pedido deste deputado, para que nós possamos construir o DETRAN regional e a população não precise mais ir lá para o Trajubá, Juazeiro, ou Crato, ou Barbalha, resolver questões burocráticas do DETRAN. Vamos resolver aqui mesmo, em Campos Salles. E antes que muitos e outros queiram dizer que o DETRAN é para multar as pessoas, é não. O DETRAN é para desburocratizar e ajudar o povo de Campos Salles a não precisar viajar duas horas daqui lá para o Trajubá. E um outro pedido, meu querido governador, é que nós possamos ajudar João Luiz a terminar esse hospital municipal aqui no Mas, governador, esses dias atrás teve um fórum da saúde aqui na região, em que a secretária Tânia esteve presente, nosso presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, estivemos presentes, eu e o meu colega deputado Marcos Sobreira. Naquela ocasião, eu dei uma sugestão e ela ficou de fazer esse estudo e eu queria pedir ao senhor governador que o hospital de Campos Salles pudesse ser absorvido pelo governo do estado para se transformar num hospital regional aqui na região do Oeste. Porque vai ajudar muito não só a Campos Salles, mas a Salitre, Antonina, Potengi, Araripe e as outras cidades que precisam. Portanto, fica esse nosso pedido e hoje a felicidade é receber o RAI aqui no município de Campos Salles e logo logo veremos esses homens trabalhando aqui nas ruas de Campos Salles e cuidando desse povo. Minhas irmãs, meus irmãos de Campos Salles, eu sou assim, eu não tenho nem como mensurar o tamanho da felicidade de ter obtido neste município quase 6.500 votos do povo de Campos Salles. O que eu puder fazer, governador, para estar lá na sua porta todo santo dia pedindo pelo povo de Campos Salles, eu vou fazer porque eu dou esse povo. Portanto, um beijo no coração e olha, o que eu estou falando, governador, o Cariri é uma das melhores regiões do mundo. Porque é o Cariri que eu amo, é o Cariri que eu gosto e é o Cariri que eu sou louco por ti. Viva o Cariri! Renato Santana, o governador convida para o palco o ex-prefeito Salitre Agenor Ribeiro e também o ex-prefeito Rodrigues. Vem aqui para o palco. Vamos ouvir agora o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. Com a palavra, Samuel Hernandes. Bom dia a todos e a todas. Eu quero fazer um cumprimento especial ao nosso governador Hernando de Freitas. Cumprimentar o nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Gonçalo, nosso delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Pidiés, nosso chefe da Casa da Militar, nosso amigo Alex. Cumprimentar o tenente-coronel Oliveira, do Raios. Cumprimentar o nosso prefeito João Luiz, em seu nome, prefeito. Cumprimentar todos os prefeitos da região. Cumprimentar a primeira-dama, em seu nome. Cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar dois amigos, deputado Fernando Santana, deputado Marcos Sobreira, e um dos senhores. Cumprimentar todos os parlamentares e dizer mais uma vez, governador, esse grande feito para a segurança pública do estado do Ceará, essa inauguração da base rural em Campos Salles, será sem dúvida um grande feito, mas que o governador tem inaugurado, somado ao policiamento ordinário da Polícia Militar que já vem atuando, a atuação da Polícia Civil, isso vai somar bastante esforços para a gente melhorar a segurança pública. E queria, em cima disso, governador, fazer dois registros importantes. Onde a Passe Raio é instalada, nós temos redução de 28% dos assaltos após um ano instalada e temos uma redução de 16% dos homicídios após um ano a base instalada. Isso mostra que o trabalho do Raio, somado às forças de segurança que já atuam, realmente traz bastante resultado. E dizer para a população que fique tranquila, que o vídeo monitoramento está aqui para proteger com relação à prática de crimes. O monitoramento não está aqui para aplicar multas, então podem ficar tranquilos que o objetivo do vídeo monitoramento é reforçar cada vez mais a segurança pública. E agradecer mais uma vez, governador, todo o empenho desse início de gestão, toda a dedicação que o senhor vem dado à segurança pública, à secretaria e ao povo cearense. Muito obrigado. Atenção, os componentes do RAI. Raianos, sentiu? Raianos, esquecei. Raianos, sentiu? Raianos, esquecei. Quem é de Campos Salles? Itapiri, faz barulho! E nós vamos ouvir agora o governador do estado do Ceará. Com a palavra, é o Mano de Freitas! Bom dia! Bom dia! A alegria de estar aqui. Antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por estar com saúde, encontrar vocês aqui. E dizer muito obrigado. Eu só estou aqui como governador, graças à confiança do povo de Campos Salles. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero saudar esse prefeito querido. Nós vamos já falar um pouquinho das suas solicitações para esse povo. Mas eu queria dizer da minha alegria de estar aqui em Campos Salles, encontrar esse jovem, talentoso prefeito, João Luiz. Uma salva de palmas para esse prefeito querido. Quero saudar todas as mulheres, em nome da nossa primeira dama. Queria saudar as mulheres guerreiras do Cariri de Campos Salles. Saudar o nosso secretário de segurança, doutor Samuel Elânio. Saudar esse amigo com quem fui deputado estadual, e sei do amor, do carinho e especialmente do trabalho que ele tem em defesa do Cariri e de Campos Salles, meu amigo Fernando Santana. Assim como saudar o deputado Marcos Sobreira, que trabalha incansavelmente com todo o estado, ajuda também o município de Campos Salles. Quero saudar o tenente-coronel Alex Ferreira, chefe da Casa Militar. Quero saudar o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Clênio. Saudar o nosso tenente-coronel Oliveira, comandante CP Raio. Quero saudar o delegado-geral da Polícia Civil, nosso delegado Márcio Gutierrez. Saudar o tenente-coronel Luciano, que é o comandante do Quinto CP Raio. Tenente Saraiva, comandante do Raio de Campos Salles. Tenente-Coronel Santana, comandante do 2º Batalhão de PM Juazeiro do Norte. Capitão Oliveira, comandante da 4ª Companhia Independente do 4º Comando Regional da PM. Quero saudar o querido prefeito de Assaré, Libório. Saudar o Cícero de Deus, prefeito de Araripe. Saudar o Edson Viriato, prefeito de Potengi. Antônio Roseno, prefeito de Antonina do Norte. Dodói Euclides, prefeito de Salitre. Quero saudar o Paulo Hermo Fernandes, vice-prefeito de Campos Salles. Um grande abraço, comandante Hermo, comandante Hermo. Quero saudar os vereadores de Campos Salles, doutor Neto, Valmir Júnior, Robson Miranda, Morgana, Elzinha, Delé do Inharé, Ari Feitosa, Vissano, Felipe Alves, Genito Costa, César Costa. Quero saudar meu querido amigo, ex-prefeito de Salitre, Rondils, assim como ex-prefeito Agenor Ribeiro. Quero saudar o Samuel Freire, ex-prefeito de Assaré. Quero saudar o padre Cícero Vigário, pároco de Campos Salles. Mas especialmente, eu queria saudar o povo de Campos Salles. Quero saudar todos os homens e mulheres dessa terra querida. Eu queria saudar aos profissionais que fazem a Polícia Militar do Estado do Ceará, seja do POG, seja do Comando de Divisão, seja do Comando do RAI. Nós somos uma instituição, Polícia Militar do Estado do Ceará, composta por vários comandos, assim como nós somos Força de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense, Corpo de Bombeiros. É assim que nós trabalhamos. E eu queria como agradecer a vocês, que no final do mês de abril eu dei um agradecimento, mas ele me pediu para dar onde eu andasse, porque eu sou governador graças a vocês. Mas ele mandou dizer ao povo do Ceará que ele só é presidente do Brasil graças a vocês. Segunda-feira nós viajamos para a China, eu vou com o presidente Lula, e ao voltar no final do mês, o Lula vem ao Ceará e ele já disse: eu quero ir é no Cariri. O Cariri do meu querido Ceará. Então nós vamos encontrar o Lula, se Deus quiser, no final do mês, na região do Cariri. E quero dizer a vocês da minha alegria, porque eu fui candidato a governador e fui candidato para continuar o trabalho do maior governador que esse estado já teve. Se eu conseguir chegar na metade do que ele já fez, eu já me dou satisfeito, porque esta terra deu ao povo do Ceará o seu maior governador, Camilo de Sobreira. E eu quero manter meu coração buscando ser justo e humilde. Eu estou vindo entregar o raio, mas tudo começou, a decisão, a obra a ser feita, graças a duas pessoas, a Camilo como governador e a João Luiz como prefeito. Com a ajuda do nosso deputado, deputado Fernando Santana, deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia. E eu estou aqui para dizer que eu não tenho nenhuma dúvida de que o trabalho desses homens do raio vai ajudar ainda mais o trabalho da Polícia Militar aqui na região. Onde o raio chega, o trabalho da polícia como um todo é a força de segurança mais forte. O Coronel Clênio, Vossa Senhoria sabe que eu venho falando e nós vamos fazer a devolução do Hospital da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá em Fortaleza tem um Hospital da Polícia Militar que a polícia deixou de ter e eu me comprometi ainda como deputado que eu defendia que se um policial, se tem um assalto a banco, se tem alguém ameaçando as pessoas, ele tem que ir lá o policial para nos defender, ele tem um dever. E ele não pode sofrer um ataque de uma organização criminosa e ele é ferido, ele entrar numa fila de uma cirurgia. Ele tem que ir ao hospital para imediatamente nós salvar a vida desse policial. Só que o hospital da Polícia Militar é lá em Fortaleza. É bem longe de onde nós estamos. E nós temos o nosso hospital regional do Cariri. Então, quando nós voltarmos para discutir a saúde, eu estava conversando com o nosso secretário de segurança, nós vamos garantir algum espaço reservado para que quando o nosso policial for operado, ele não fique em uma ala do hospital regional com risco de ter um bandido do lado dele. Ele vai ficar num local especial para estar preservado e protegido. Nós precisamos dar devido reconhecimento a esses homens, porque esses homens decidiram na vida. Se qualquer coisa acontecer em Campos Salles, se uma organização criminosa resolver querer entrar aqui pelo Ceará, todos nós podemos ter medo, podemos ter coragem de querer enfrentar. Mas eles decidiram na vida que a vida deles, se preciso for, coloca à disposição para defender o povo do Ceará. Por isso, uma salva de palmas aos policiais militares do Estado do Ceará. Eles sabem que tem um governador para apoiá-los e nós vamos fortalecer ainda mais as forças de segurança do Estado do Ceará. Quero dizer, prefeito, de que eu sei o seu sonho. Desde que nós estávamos aqui, você falou do raio, eu acho que hoje você está muito feliz e com o coração cheio de esperança. Feliz porque o raio está sendo entregue e você foi muito importante para isso acontecer. Mas cheio de esperança, e eu quero lhe dizer, como sempre faço, para cumprir. Porque quem é candidato não está obrigado a prometer nada, mas se prometer, cumpra. E o que eu estou aqui é para dizer a vocês que o meu compromisso é fazer aquilo que eu disse que iria fazer se eu fosse eleito governador. E segunda-feira, dia 10 de abril, nós iniciamos um investimento junto com o presidente Lula de mais de 130 milhões de reais para fazer a cirurgia que o povo do Ceará espera. Quem está na fila de cirurgia, nós vamos começar a fazer as cirurgias. Mas eu sei que o sonho de quem está aqui é ter o hospital de Campos Salles concluído e o hospital atendendo o seu povo. E eu quero dizer para vocês, não faltará recurso do governo do Estado para você pagar o hospital ao povo de Campos Salles. Eu estou viajando com o presidente Lula na volta. Nós vamos nos reunir. Mas o Rafael vai viajar feliz da vida povo de Campos Salles, que do jeito que eu vim aqui, você voltou com o recurso garantido para você garantir o hospital do seu povo. Da mesma maneira, estou vendo jovens, estou vendo pais e mães. Eu sou pai e se eu aprendi uma coisa na vida, é que a gente fica com o coração tranquilo. É quando a gente olha para o filho da gente, para a filha da gente, e a gente diz assim, graças a Deus eu estou achando que meu filho ou minha filha está encaminhado na vida. E encaminhado na vida, muitas vezes, é a oportunidade pela educação. É a oportunidade de poder ter uma escola boa para o seu filho aprender e ter uma profissão. E o governador Camilo garantiu que aqui haveria um campus universitário para a juventude daqui da região. E eu sou governador eleito é para continuar o trabalho de Camilo. Por isso o campus vai acontecer no município de Campos Salles. E o meu querido deputado Fernando Santana, eu acho que na profissão dele, na verdade, ele é como eu, advogado. A vida é pedindo para o nosso povo. E eu quero dizer, querido deputado Fernando, deputado Marcos Sobreira, que se Deus quiser, daqui a um tempo, quando você tiver com problema no seu carro, na sua moto, você não vai ter que ir lá no Trajubá para resolver. Nós vamos fazer o Detran Regional para você resolver aqui mesmo. E o raio está chegando, e está chegando com as câmeras de vídeo monitoramento. São 15 câmeras colocadas aqui na cidade. Eu não sei se vão colocar as imagens, está aqui. Essas são as câmeras. Ia pedir para dar o zoom em alguma delas. Vocês estão vendo que a câmera pode aproximar. Por isso eu vou logo adiantando. Quem for namorar, presta atenção que a câmera pode estar filmando. É só ter uma atençãozinha. Vai para vocês notarem. E a polícia tem condição de aqui com essa câmera acompanhar a movimentação em todos esses locais do município. Isso é muito importante. Acharam bom namoro, né? Mas o que eu quero dizer, nós estamos aqui na área de comércio. E aí a polícia pode, seja a polícia militar para agir, seja porque essa imagem fica, serve para a polícia civil no inquérito que é aberto para apurar, para descobrir a autoria, como saiu, quem está envolvido, para poder fazer o trabalho de apuração. Por isso, é um trabalho muito importante que chega no município. Estão conhecendo. Então, gente, eu queria no dia de hoje dizer da minha alegria. A alegria de estar aqui em Campos Salles, mandar um abraço ao nosso ministro Camilo Santana. Eu estive com ele ontem e ele mandou dizer um abraço para o povo de Campos Salles, querido trabalho, obrigado no coração. Aí ouvimos, né, as palavras do governador Elmano de Freitas, né, ele que veio hoje para a inauguração, né, da implantação do Batalhão do Raio e do vídeo monitoramento do município de Campos Salles, né. Foi um evento muito bonito e, para quem não pôde acompanhar, está o evento completo no Instagram da Rádio Cidade. Acompanhe lá no Instagram da Rádio Cidade. Né, Rádio Cidade CS, arroba Rádio Cidade CS, né, a gente já mudou aqui o Instagram, né, já não tem mais o 630, é arroba Rádio Cidade de Campos Salles, e você pode rever todo o evento realizado hoje no nosso município. Já 13 horas mais 25 minutos, mandar um abraço aqui, boa tarde para nosso ouvinte Erineide Santos, tá lá na Santa Maria, disse que choveu lá de ontem para hoje, 31 milímetros. Que coisa boa, viu? Graças a Deus. Mandar uma boa tarde aqui para o Regivan, né? Eu não sei de onde que o Regivan está falando. Ele queria saber os municípios onde o raio vai atuar, né? a princípio em Campos Sales, mas qualquer município aqui da área da quarta companhia que precisar, o raio tá lá, né? Deixa eu abraçar aqui também o nosso amigo Francisco, rapaz, tá lá em Acopiara acompanhando a gente lá. Alô, Francisco, um abraço para você aí, pessoal de Acopiara acompanhando a Rádio Cidade de Campos Sales. A todos, uma excelente tarde, a gente volta amanhã, meio-dia em ponto, com novas informações. Vem aí, Júnior Moreno e o Jornal, aliás, o Interligado, Jornal do Meu Dia, volta amanhã. Deve ser a fome, né? O café não tá mais fazendo efeito. A todos, uma ótima tarde. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada.